American 230, ready to text. Here to Texas, to hold point of runway 10. There, tower 118.095, on a trim to Saturday 1015. Okay, here is actually running at hold point runway 10, and when we get there, tower 118.095, American 230. Salvador, American 230, ready to go runway 10. Clear to take off runway 10, America 230. Wind is variable with 2 knots and altimeter 1015. Okay, 1015, and clear for takeoff runway 10, American 230, Brigada. Century 0, confirming that the runway 10 is wet. Yes, sir, runway 10 is wet, yeah. Thank you. Century 0 airborne at 5-4, contact departure control frequency 120.8. 120.8, American 230, regard. Archer, American 230 out of 2000. Good morning, American 230, radio contact. Climb level 360, Momo departure. Okay, Momo departure, continue the climb to flight level 360, American 230. That's correct. American 230, passing flight level 140, anti contactor now receive center, frequency 128.8, if unable 125.45. 128.8 or 125.45, American 230, Roger, yeah, thank you. Victor Azul 9301, está em contato radar através de Coral. Pro de Mari para a chegada Mari, chame no ponto de descida o ajuste 10015. Unidade descida 9301, se possível voa direto Duna. Pesado Duna, desça para 2000, informe estabilizado no final do ILS, o Azul 9301. Direto Duna, desça 2000, 9301. Três está autorizado Guarulhos, via Azul 10 Taubaté. 360, saída da El, Lida, Motiva. Decolada 10 direita, código 5565 e controle 1208. Centralizador 360, Guarulhos, 10 São Bastião, Cola da El, Lida, Motiva, 10, curva direita, 5508. Correto, chama a planta. Bom dia, TAM 38 no meia, acione a identificação, chegada a mar e desça para o nível 050, o ajuste 1095. 050, desça para o nível 050, número 2, autorizado, Duna da presente, TAM 38 no meia. estabilizado a zona 301 no campamento. Salvador 11895. 1895, 2 Salvador, azul 9301, no final 7 milhas. 9301, checa o trem. Vai reportar, 9301. O ILS deixa sem restrições para 2000 pés com ajuste 9005 e forma estabilizada. Ativa 2000 pés, reportar estabilizada em 3190, tá 3800. Confirma, já baixou o Itabu, 9301. Baixar travado, 9301. Nível pouso, pistona 0, vento 130 graus, meia dúzia de nós, hoje no 0, 14, alternando no 0, no 5. O azul 9301, informa pistona 0 molhado. Sente livre pouso para 9301. Solos 22, direita, na minha escuta, Alfa, Juliette, portão 1 do pátio principal. Alfa, Juliette, portão 1 do pátio principal, na sua escuta, 9301. 3896 na escuta? Estabilizou, tá 3896 na 10. Sete, chama a Salvador, 11895, tem uma pouso, então 3896. 1895, obrigado, Vidão, bom dia. Torre Salvador, 3896, final no 0, baixou e travou. 3896, livre pouso no 0, vento é 120 graus, 11 no nós, ajuste no 0 no 4. Ok, livre pouso na 10, tá 3896. Vamos no 0 molhado. Sente. Oito no meio, direita, mantendo a minha escuta, Alfa, Juliette, portão para remoto 1 no 2 do pátio principal. Direita, Alfa, Juliette, portão 1 no 2, tá 389. Confirmando, é remoto 1 no 2 do pátio principal. Remota 1 no 2 do pátio principal, 38 no meio. Solo Salvador, é o San Mike, San Mike, na posição 14, 41. É box, tem uma aeronave da companhia que já foi instruída para ir para remoto 1-2. Copiou o Mike com o seu Charlie? É o Mike, tem Mike, não. Na posição 14 do Patrão, pedindo autorização de reboque na posição 9 do Patrão. Gente, aguardo um minuto, a aeronave da companhia já foi instruída a prosseguir para a remota 1 ou 2 do pátio principal. Aguarda um minuto. Portão 1-0, confirmou 04. 1-0. Aguarde um minuto. 3, vai aguardar um minuto, a aeronave da TAM foi instruída a ingressar para o portão para remoto 1-2, aguarda um minuto. Poderia verificar equipamento de transponder? Estou recebendo um 2000 aqui, que é próximo aí a posição onde o senhor se encontra. Ok, vai. Estacionado com o Mike, X-Ray Mike, me escuta? X-Ray Mike, está na sua escuta, senhor. Vai aguardar mais um pouquinho, tem uma outra aeronave da Gol agora que pediu pushback no portão 1-0, ok? Gol de Deus, senhor. O Mike, X-Ray Mike, poderia verificar o equipamento transponder? Eu estou recebendo um código 2000 aqui e é aí na parte... da área remota ou talvez do portão 9 ou 11. Faz a passagem do TAM que vai parquear na área remota do pátio principal, tá livre, o 173. Pode estar livre, o 173. Afirmativo, prossigo. É, o transponder de fato estava ligado, então eu tive que ir aqui. Obrigado, viu, companheiro. Após a aeronave da Gol liberar o setor da retaguarda, está livre iniciar o reboque aí. Ok, obrigado pela informação. dia, passageiro 2230, passante da Delta, 2281, Vitória da Conquista. 2230, autorizado Vitória da Conquista, via DC Telefa, paz do piloto, restante conforme. Nível 180, saída Arbor, Elefa, decolada 190 direita, código 5520 e controle 1208. Autorizado conforme só o nível próprio, certo? O nível de voo é o 180. Autorizado 190, Vitória da Conquista, de alto ponto de voo, terceiro elétrico, decola da 10, Arbor elétrico, 5520, conforme 208, controle, passaria 3230. Correto, chama pronto, 2230, parte 3. Para o táxi do voo 1173, 164 a bordo, 3 horas e 44, alterna galera. Autorizado o táxi. Até o ponto de espera da 1-0. Ajuste no 0, no 4, torre no noite decimal 95, 1173 a voo. Eu vou esperar 2973. Mike, X-Ray Mike, na escuta? É, X-Ray Mike, na sua escuta, senhor. A aeronave da Gol já está liberando aí. Setor, está iniciando o táxi agora. Após passagem da mesma, autorizado iniciar aí o reboque. Apenas confirmando, eu ainda estou recebendo aqui o código 2000, viu? Bom dia, Paulo Salvador, aqui é a aeronave Copa 4, Copa 190. Primeira nave. Papa Tango 90. Sim. Só informando que a gente vai estar fazendo aqui check de motores, a gente vai tirar marcha lenta. Confirma a posição, por gentileza. O já está ciente, Papa Tango Romeu. Não tem operador 543. Ciente, então aguarde. Vou solicitar que o fiscal de pátio se direcione até o pátio 3, confirmando a posição é a 4 Romeu, não é isso? Não, 6 Romeu. Ciente, aguarda um minuto para iniciar o cheque. Bom dia, voo 1173, quanto será o número? 1173, autorizado alinhar e decolar dano zero. O vento é 130 graus, 08 nós, hoje no 0 no 4. Quem decola 1 no 0? Aeronave no pátio 3. Reagiu de motores, na escuta. Papa Tango Novembro, na escuta. Aeronave para efetuar cheque de motores aí na, no pátio 3, na posição 62 Romeu, tá na escuta do solo? Tango Romeu está na escuta do solo, aí na 62 Romeu do Pátio 3. Terremoto aí do Pátio 3, no Pátio Principal, está autorizado iniciar o reboque, marque que foi mais. Hotel Mike? O Hotel Mike está quase finalizando o reboque, tá? Ah, estou ciente, estou visual. 173, informo pistuna 0 úmida. Confirma, 173? Pistuna 0 está úmida ainda. Ciente, graças. Afirmativo, não saia da nossa escuta não, ok? Quando o senhor estiver efetuando o cheque de motores, não abandone a escuta do solo. Ok. Marca até o Mike na escuta. Escuta, o senhor poderia checar novamente o equipamento do transponder, porque a gente